Sempre no piano, nunca copiando. O mundo é redondo, só que eu tenho um plano. Lírico, bélico, plou, nas rimas fofucha. Eu sou inquérito, terror desses caneta murcha. Que faz rap pra rappers, reaction análise. Som véi, de sangue novo, MC hemodiálise. O rap é foda, mas tem que ser foda natural. Vocês querem fazer som com inseminação artificial? Speed flow, punchline, multisilábica. Eu já fazia isso enquanto eu trampava numa fábrica. Meus versos é camping de terra, não é grama sintética. Minha poesia é maior que qualquer métrica. Não conhecer a União, nem soviética. Andam sem conteúdo, sou parada poética. Tão de brincadeira, né? De sacanagem. Querendo tomar sol antes de encher a laje. Salve Zé Cabaleiro, nosso parceiro. Viva o rap, viva a música popular brasileira. Vitrines lotadas, estoques vazios, pessoas vazias, lotadas de views, repórteres e balas, em busca de um furo. A paz foi roubada, não tinha seguro. A trégua é uma falsa, me engana que eu gosto. Tragédia da like, me fala que eu posto. A vida é um selfie, ou ela é um sopro. Pra uns é um saco, pra outros um soco. Até o diabo, tio, abre o perfil no Facebook. Publica sem stop, se mata em caps lock. E quantas Madalena, quantas nós apedrejamos. Quantos filhos de carpinteiro já crucificamos. Praticamos forte um esporte individualismo. Aqui se passa o transporte, ainda é coletivo. Uma linha tão fina que divide e aproxima. E a gente faz virar uma muralha da China. Vejo o mau tempo que se forma. Um temporal cruel, brutal já cai lá fora. E aqui dentro a esperança chama. A esperança clama e flama o peito que arde e chora. O sol vira, eu sei, o sol demora. Espelho de Narciso só reflete a luz da hora. Mas creio no futuro, além do tempo escuro. A poesia reza presa na garganta agora. Vendidos ao relento, anúncios de apartamento. Aviões jogam bombas, depois mas... Doença vem de remédio, violência, segurança. Guerra vem de arma, paz vem de mais, opa. Cidade urbana, semana insana. A violência grita e deixa a gente mudo. O silêncio fala mais alto do que tudo. Vamos ver o sol depois da tempestade. Vem, vem. Vamos lá, me dá sua mão. A vida é por um triz nos trilhos da cidade. Vem ouvir minha canção. Se forma um temporal cruel, brutal já cai lá fora. E aqui dentro a esperança chama. A esperança clama e clama o peito que arde e chora. O sol vira, eu sei, o sol demora. Espelho de Narciso só reflete a luz da hora. Mas creio no futuro, além do tempo escuro. A poesia reza presa na garganta agora. Vejo o mau tempo que se forma. Um temporal cruel, brutal já cai lá fora. E aqui dentro a esperança chama. A esperança clama em torno do peito que arde e chora. O sol vira, eu sei, o sol demora. Espelho de Narciso só reflete a luz da hora. Mas creio no futuro, além do tempo escuro. A poesia reza presa na garganta agora.